Um homem cristão economizou o que pôde, juntou todas as suas economias, porque ele tinha uma ideia na cabeça, um produto que ele havia criado. E ele resolveu montar o seu próprio negócio, lançando essa sua ideia. E ele investiu praticamente as economias de uma vida inteira nesta ideia, neste projeto. Abriu uma loja e colocou o produto em exposição. Mas o sucesso não aconteceu. Ele ficou muito chateado. O produto não teve a saída que ele imaginou que iria ter. Ele ficou muito desgostoso. Ele foi e conversou com a sua esposa. Ele disse: mulher, eu não sei o que está errado. Não é possível que eu vá agora perder tudo o que eu conquistei com muitos anos de trabalho nesta ideia, que eu tenho certeza que é boa, mas eu não entendo por que eu não estou prosperando. Então, eles foram orar, e oraram no quarto. E a esposa, durante a oração, teve uma revelação de que a causa da falta da prosperidade é que ele havia deixado de ser um dizimista. Mas ele justificou com a mulher, dizendo: é que eu comecei esse negócio próprio, investi tudo ali e não dei o dízimo mesmo. Ela falou: não, mas você tem que dar. E se você for dizimista, você vai prosperar. Ele disse: mas e agora? Eu já gastei tudo, não tenho mais o dízimo para dar. Então a esposa, que era muito sábia, disse: vamos orar. E coloque diante de Deus este propósito, que de tudo aquilo que você vender e lucrar, você vai dar o dízimo. E eles oraram, e o homem orou e fez com Deus esse propósito. No dia seguinte ele foi para a loja, e entra um homem, pede para ver o produto. E examinando o produto, diz para ele: olha, vou fazer algumas sugestões aqui para você modificar esse produto. Altere isso daqui, altera aqui também, mexe aqui, modifica aqui, por causa disso, disso, disso. E o homem cristão foi ouvindo e julgou que aquelas ponderações eram boas e resolveu introduzir as modificações no seu produto. Depois de modificá-lo, colocou novamente o produto em exposição e foi um sucesso tremendo. E ele começou a prosperar. Eu estou te contando esta ilustração porque Tiago, que era meio irmão de Jesus, São Tiago, escreveu o seguinte: não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que acontece é que muita gente pede e pede mal para gastar nos seus próprios deleites. Deus não tem nada contra que você gaste o seu dinheiro, mas Deus tem tudo contra que você gaste o dinheiro que não é teu, porque o dízimo, apesar de estar nas tuas mãos, ele não é teu, ele tem dono, é santo ao Senhor. E você note o seguinte: o homem investiu tudo, todo o seu dinheiro, toda a sua economia, todo o seu talento, a sua criatividade, naquele produto, naquela ideia, e fracassou porque se esqueceu de investir em Deus. Mas quando ele investiu em Deus, Deus mandou imediatamente o socorro. Ele disse: Senhor, de tudo que eu vender e lucrar, eu te darei o dízimo. No dia seguinte entra aquele estranho na loja e faz todas as modificações no produto, e o produto se tornou um sucesso. O que isso quer dizer? Que Deus cuida daqueles que são teus, e Deus administra bem os seus negócios. Saiba que o mais importante é você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas te serão acrescentadas.